Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Fala galera, são 10h30 da noite e está começando mais uma edição da sua rádio BDC, ou podcast BDC, que excepcionalmente é animação. Porque desta vez, galera... Enfim, galera, desta vez aqui o podcast BDC vai, além de trazer um tema específico de rádio, a gente vai ser no estilo rádio, ou seja, hoje, galera, se preparem, porque vocês vão ouvir muitas coisas. Vamos levantar a antena. Também, né? Também, a gente vai, nesse podcast, fazer uma edição especial falando sobre a rádio, né, falando sobre... E, enfim, nós somos um podcast, mas por que não fazer uma edição especial homenageando a rádio que... É como originou o podcast, né? Afinal, se não fosse a rádio, né, não existiria podcast. Aliás, se não fosse a rádio, não existiria bastante coisa, né? Mas, nessa edição estamos aqui com os participantes principais aqui do BDC. Nossa, agora eu fiquei feliz, hein? Pô, caramba. Que honra, hein? Que honra, mas na verdade tá faltando muita gente ainda. O Nando não tá aqui, né? Tem muita gente. O Nando. Não sabe quem é o Nando, porra? Não é ninguém, não é ninguém. Sou o principal, mano, sai daqui. O Nando é um cara das antigas que eu não matei. O Nando é um cara das antigas que eu não matei, porque tem muitos membros aí que morreram porque eu quis, ou porque morreram porque... Enfim. Mas enfim, galera. Mas eu estou aqui com o Léo Neves, apresentando primeiro ele que está falando aí. Beleza, Léo? Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Vamos a mais uma edição do BDC na rádio. É isso aí, estamos aqui com o Lequinho, já seguindo a padrão dos L's, né? Boa noite. Boa noite nessa rádio. Então, né? Rádio legal pra galera. Boa noite, Zorzin. Boa noite, agora eu vou soltar a minha voz. Vocês estão ligados que a gente tá falando boa noite, mas na verdade a galera pode estar ouvindo, sei lá, de manhã, né? Tipo. Não. Vai pro Deus tá ouvindo de manhã essa merda, você vai ter que ouvir a noite agora. Você vai tirar o puxo do ar todo dia quando ficar de manhã, pode botar o ar novo depois. Estou aqui com o Mas se você acabou de falar que são 10h30 da noite na gravação, É uma boa noite pra galera da gravação. A galera que tá aqui, enfim. Todo puto viado. Esse podcast é igual a Disney depois que demitiu a Demi Lovato, né? Acabou o corte. Mas, e aliás, quem está aqui também, Joker. Como vai, rapaz? Opa. Sintonize sua rádio. Sintonize-se com Jesus. A hora da Ave Maria é outra, na verdade, né? Mas... Bota um copo d'água aí do lado do seu computador. Vamos benzer, vamos fazer uma oração antes de começar as cash. Oh, pai. Mas enfim, galera, soltando a vinheta. E não esquece, nós vamos falar sobre a história da rádio. E nada melhor do que trazer duas pessoas aqui, estudantes de jornalismo, né? Jornalistas, né? Opa! Zorzinho e Léo Neves, estamos aqui. Quem aí vai brigar pra começar o nosso cast, pra tá falando do tema, né? Começar sobre a história da rádio. O Léo Neves tem experiência em briga, deixa ele começar então. Que é isso, cara. Me tornei pacifista, então Zorzinho. Vai, Léo, quebra tudo. Quebra tudo, bicha! Lembrando, antes, durante o cast vamos ter músicas, participações também de pessoas que estarão ligando pra nossa central pra poder participar. Então ligue pra gente, tá? Rafael, oi. Vai segundo no seu trabalho, lá todo mundo que ligar, você manda pedir uma música. Isso! Que piada interna excelente, não, né? Piada interna, saibam que eu só trabalho em call center, só isso, mas enfim, Léo, enfim, qual que seria. Caso vamos começar o cast na história da rádio. Aí, ó, cara que atrasa. O Zorzinho que vai começar, caramba. Não, então bora. Então, o que que aconteceu primeiro? Primeiro começaram a se pensar que existia ondas eletromagnéticas ao redor das pessoas. Essa foi a primeira discussão aberta pelos cientistas. Depois disso... Depois disso teve um alemão, que foi o Hertz, que dá nome às ondas hertzianas, que inventou o princípio da propagação radiofônica, isso em 1887. Depois disso, suas pesquisas continuaram até que surgiram as primeiras transmissões em código Morse, até que, ao passar do tempo, começaram a ver que era possível transmitir um sinal de um ponto até o outro. E aí, com isso, foi só desenvolvendo. De um ponto que saía de um sinal para o outro, passou a ser mensagens de voz, que depois passaram a ser músicas, trechos de fala... E com isso o estudo das ondas eletromagnéticas começou a se desenvolver, começaram a estudar, começaram a ver como poderia ser usada elas, e aí foi só desenvolver o rádio, mas... Discovery Channel aqui, né? Foi basicamente isso. Jorginho, é cultura. E é History Channel, porque Discovery não teria como ser, né? Só se o rádio fosse um animal. Exatamente, se a rádio fosse um animal, talvez seria Discovery. Peraí, achei que o Zorzinho ia citar o Landel? Não, calma, porra. Essa aí é o começo do estudo da rádio, das ondas eletromagnéticas. Sou um rapaz estudado. Calma, cara, você tá nervoso? Ué, mas quem seria esse Landel aí que eu não conheço, cara? Nunca ouvi então falar. Vai. Roberto Landel de Moura foi um frei, padre brasileiro. Padre, não frei, padre. Ah, isso aí é mérito da religião. É. Então, não tem como comprovar se foi ele ou não, mas muita gente diz que ele é um dos inventores do rádio, se não o inventor em si. Ele realizou muitas experiências com transmissão e recepção de sons por meio de ondas eletromagnéticas. Ele começou a fazer isso por volta de 1890 e foi até 1993-94. Ele tinha muitas teses. Adorzinho, você falou quanto que ele começou? Por volta de 1890, 91. Não, 1870. Pô, cara. Aí você é historiador. Isso é. Não tem como dizer. Olha a diferença do estudante de história pro estudante de jornalismo, cara. Olha só. Aí não é meu mérito. Eu só entendo de data. Isso aí, cara. E de maconha. Mas é, olha só. Pode prosseguir. Estamos interrompendo o Zorzinho. Vamos lá. O Landel, ele era um cara muito inteligente, assim, muito antes de várias coisas acontecerem, ele já previa certas coisas do futuro, como, por exemplo, ele falava sobre a telegrafia sem fio, a radiotelefonia, a radiodifusão, satélites de comunicação, e ele tinha uma famosa teoria dos raio lasers. Em 1900, ele conseguiu uma patente no governo brasileiro que ele reconhecia os méritos do pioneirismo científico nas áreas da telecomunicação brasileira. Então, o Landel, em 1900, conseguiu do próprio governo brasileiro uma patente que comprovava que ele foi o pioneiro na área da telecomunicação brasileira. Então, o cara, tipo, era foda. O que falam, o problema é que ele não é considerado o criador do rádio, né? Porque o cara que fez a primeira patente foi um italiano chamado alguma coisa Marconi, Giuliano Marconi, alguma coisa. E ele tem a patente original. Repita o nome, por favor. Giuliano Marconi. Repita, por favor, de novo. Giuliano Marconi. Marconi. Golami, alguém lembra do... Bastardos Inglórios, cara. Então, ele é considerado o criador, né, entre aspas. Mas também não dá pra dizer que nem foi ele, nem que foi o Landel o criador, porque fora a patente dos dois, ainda tem mais três que veio dos Estados Unidos, então... É que nem fala da criação do avião, que tem gente que fala que foi o Santos Dumont, tem gente que fala que foi os irmãos... Isso que eu ia falar, mas dizem que não, o Santos Dumont voou mais alto, né? E os outros lá, tipo, dão uma planada só. Tipo, na verdade, os irmãos lá, eles usaram um trilho pra fazer o avião sair. É, mais estilingue deles, né? Enquanto... Aí não vale, né? Ficou... Aí não vale, porque se fosse assim, imagina todos os aviões precisarem de estilingue hoje. E também porque o Santos Dumont não ligava para as pessoas copiarem a ideia dele, tanto que ele divulgou, os irmãos lá guardaram para vender, né? O Santos Dumont não liga pro seu recalque, bicho. Caraca, mas enfim. Olha só, nesse clima aqui de rádio, como eu disse, terão algumas músicas. E o primeiro que eu vou pedir aqui pra... O primeiro que eu vou pedir pra pedir uma música aqui vai ser o Léo Neves. Esse rapaz aí tão gente boa, Léo Neves. É, aqui... Já pode pedir música, cara. Qual que seria a música que você quer que toque aqui no BDC? Bom, como homenagem aí... Como homenagem? Cara, esse daí é o programa depois da meia-noite, galera, calma. Bom, com homenagem a umas aulas que eu tava tendo a respeito de cultura e a música brasileira na década de 60, eu gostaria de ouvir a música É Proibido, Proibido, Caetano Veloso, música de 67. Sim, mas a censura não vai deixar essa passar não, velho. É complicado. Mas nem é. Os próprios estudantes acadêmicos na época tinham provado a música. Sabe por quê? Por quê? Por conta do tropicalismo. Sabe o que é isso? Morena tropicana? Eu quero essa só. É laranja, limão, não é isso não? Assim, é uma música que na época foi muito criticada pelos ávidos nacionalistas do Brasil e estudantes acadêmicos. Por conta que ela incorporava muitos elementos da música de fora, por exemplo, guitarra no Brasil, alguns arranjos, a guitarra elétrica, o estilo de jazz. Estudante não sabe então, nada. Como eu tava estudando isso aí recentemente, essa é a música, Proibido, Proibido. Pra que você indica essa música, Léo? Dedico pra minha namorada. Música romântica já rolando aqui, cara. Eu vou. Ele dedicou É Proibido Proibir pro namorado. Tem uma mensagem preliminária aí, porque... agora eu entendi. Agora eu entendi porque você falou de homenagem, Léo. Muito legal, cara. Vai passar o namorado, qual que é o nome dela? Daniele, exatamente. A Daniele e Léo Neves indicam a música É Proibido Proibir. Como eu falei, desse 44 da noite, galera. Bora lá. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão. E estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. É proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Caí no areal na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Ah. me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido. Music for the me generation. É isso aí, você ouviu Proibido Proibir. E é, são 10h46 da noite. Estamos de volta aqui com o podcast. Nesse bloco agora, nós vamos falar sobre, no caso, continuar o assunto da rádio, né? Meio que deixando de lado um pouco o Santos Dumont, né? E... grande criador da rádio. Grande criador da rádio, né? E grande nome do rádio brasileiro. Eu acho que, tipo assim, nesse bloco a gente poderia falar sobre a rádio aqui no Brasil e quais foram as emissoras e programas mais importantes nesse, tipo, no período em que a rádio, olha só, tá vendo? Rádio é assim, cara, não é que nem podcast, não tem edição, você fala as coisas e elas ficam. Se você erra, você erra. Se você erra, você erra. Aliás, a rádio, ela denuncia, né? Se o cara não tem um traquejo ali, não tem uma manha pra poder falar. Caraca, traquejo. É... exatamente. Esses são os termos que o Rafael Tekken usa. Mas, enfim, na história da rádio no Brasil, que a gente pode citar, assim, de os grandes radialistas, as pessoas que... os programas, né? Que, na verdade, fizeram bastante sucesso aqui no Brasil. Qual seriam? Silvio Santos. Exatamente. Silvio Santos começou na rádio, né? Ah, tem a Repórter S. Repórter S, cara, sem dúvida. Repórter S, acho que é a referência. Como é que era mesmo, as... o jornal falado da Rádio Tupi, na época, da década de 1930, 1940. A Voz do Brasil não entra tanto como o jornal, mas é um programa... A Voz do Brasil começou já na época do Vargas, não foi? Sim, foi. Eu achava um saco, cara, eu ficava ouvindo, sabe? Na rádio... época do Vargas? Na época do Vargas, não. Cara, se você não gosta disso, melhor, sai do Brasil. Melhor depois, né? Que entrou o Collor, aí ficou melhor. Né? Aí é a Voz do Brasil. Eu ouvi a música assim de noite. Era tudo viado e puta mesmo. Eu ouvi a música de noite, aí, tipo, de repente começava a Voz do Brasil, né? Puta que pariu, era muito chato. Mas a Voz do Brasil, aliás, você ouviu aqui? Não, é. É vinheta agora. Oi. É de se usar de um meio de massa, né, pra se atingir objetivos políticos. Foi prática que Hitler fez, Stalin, Roosevelt nos Estados Unidos. Sim. E Vargas não foi diferente. Vargas, o nosso herói. O nosso herói, exatamente. Mas aí, além do que a gente citou da Voz do Brasil, que a gente pode citar, assim, que fez sucesso aqui na rádio brasileira? Eu conheço muito pessoal que foi da rádio pra TV, né? Eles começaram na rádio, tipo a Hebe, o Silvio Santos, a maioria dos pessoal começava na rádio, fazendo programas, fazendo novelas. E a rádio tem muita. Tiveram muitas coisas que começaram na rádio, não só no Brasil, mas tipo, muita coisa do Superman foi feita na rádio, né? E depois a própria Kryptonita veio da rádio e depois isso colocou. Pô, é sério, cara? Tipo, dos quadrinhos assim, sabe? Inclusive, tem disponível na internet o... Sim, os áudios de algumas edições. É bem legal, cara. A rádio transforma a vida das pessoas, né? Exatamente, né? Estou molhado. A rádio muda muito as pessoas. Inclusive quando usam a rádio pra uma coisa tipo a Guerra dos Mundos. Aí muda a vida muito. Essa foi uma das... A maior história, uma história, né? Tipo, quando o cara erra a mesmo. História de histeria em massa, né, cara? Exatamente. Essa daí foi a maior, tipo, mentira que a pessoa contou na rádio, será? Ah, o Vargas mentira contou. Mentira porque não era mentira. É, vocês foi... Tem voz do Brasil até hoje, Rafael. Mas, foi... tipo, mas não foi bem mentira, né? Eles passavam várias peças na época do... Que teve é porque, na verdade, ele fala no começo da edição... Que era só que tinha gente que não tava... É de quase ninguém pegou o começo do programa. É, mas tipo, é sacanagem, né? Na rádio o cara falou, ai galera, tipo, o que eu tô contando aqui é mentira, tá? Agora eu vou começar. Então, as alienígenas estão invadindo o planeta. É porque era normal, tinha toda semana. Era. Eles tinham feito Drácula. Não. Tinha toda semana. É, normal, a Marvel. Aí a galera viu, ah, já tá de boa. Daí acontece. É, não, é que tipo, toda semana eles faziam uma apresentação diferente de algum livro, algum conto. E aquela semana ia ser a Guerra dos Mundos. Então era tipo, gente, estejam preparados, é normal. Inclusive em 71, aqui no Brasil, na Rádio Difusora de São Luís, eles refizeram essa assinação e também não anunciaram que era uma interpretação. Era... Tanto que os radialistas foram tudo presos depois que acabou o programa. Que ano que foi? 71. Ah, boa época pra fazer essa. Que é mandar um 2014. galera, vamos relembrar a história, né, pra quem não tem conhecimento dela. Ô Joker, você é historiador aí. Você é historiador. Ah, e aí, cadê o historiador? Cadê? Mostra pra ele, ó. Bota a cara no sol, bicho. O que é? Eu me perdi, eu sei que... A história do Orson Welles, do Guerra dos Mundos. Orson Welles? É, ele que... O que vocês estão falando, meu Deus do céu? Guerra dos Mundos, rádio, seu merda. Eu não lembro como que é a história do programa, porra. É, eu digo não, que eu não lembro. Tá, eu conto. Tá bom, exatamente. É assim. Orson Welles? É, Orson Welles. Foi algum parente dele que escreveu. Cidadão Kane? É, Orson Welles. Não. Não, eu achei inusitado, tava assistindo o filme hoje, mas... Cidadão Undertaker. É, era o Orson Welles. Nossa, que isso é muito ruim, mas... Vai, continua. Vai. Estão molhados. Enfim, como eu disse, toda semana eles gravavam. Ah, tá. Porque a história do... Aí eu sou merda. Ah, agora cara, nossa senhora. Eu achei que era a história do ponto. Nossa. Vamos, não, assiste o filme do Tom Cruise, que você lembra. Não. É o filme do Spielberg. Aconteceu que um radialista, de repente, começou a contar a Guerra dos Mundos, né? Lembra do filme do Tom Cruise? Aí ele resolveu contar assim na rádio. E no começo até ele explica, como foi dito aqui pelo pessoal. Aliás, eu não sabia disso. E ele explica que, na verdade, era apenas uma... Né? Eles estavam reencenando ali, né? Tipo, a notícia exatamente da invasão e tudo mais. E... Não, Rafael, porque não teve, né, pra gente. Exatamente, não teve reencenando, mas eles estavam recontando a história. E aí a galera, tipo, que não ouviu o começo que dizia que era mim, que era apenas saber a história que eles estavam contando, né, achou que era verdade. E também era meio fácil de você perceber que era mentira pelo dia que foi contado. Foi contado um dia antes do Halloween. Foi no dia 30 de outubro de 1938. E era domingo, tipo, domingo à noite, tá ligado? Exatamente, né? Ou senão, tinha gente que podia achar que os alienígenas resolveram invadir um dia antes só pra sacanear, sabe? Você acha que alienígena vai invadir em dia de descanso, mano? Falando, mas tem pessoas que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que... Essa transmissão dele acabou ficando com uma intuação muito jornalística. Então o pessoal acabou não levando como conto a qual ele queria, mas acabou levando como um fato que estava sendo escrito mesmo. Porque rolava assim, o cara tipo tava tocando música e tal, e entrava um jornalista interrompendo e falando, dando notícias sobre a invasão, entendeu? Era... É. E como na época ainda a televisão ainda não era o principal meio de informação e era se dado pelo rádio, então, o pessoal só perdeu a cabeça, literalmente. Histeria, né, cara? Histeria total, completa, caos. Delicioso. Caos. Foi uma tática da emissora, que era a CBS, pra bater a concorrente, que era a NBC. E, tipo, foi considerado o programa que marcou a história do rádio, não só do rádio, mas como todas as mídias no século XX. Tipo, até hoje a história é contada, repercutida por muitas pessoas. Foi Porque a histeria que causou, o pânico que causou nas pessoas foi muito grande. É, exato. É, exatamente. Hoje em dia tem histeria quando soltam notícia falsa de que alguém vai ser super-herói, imagina. Justin Bieber vai ser o Robin. Caralho, não pode fazer isso, eles estão loucos, né? Tipo, imagina naquela época. Exato, imagina naquela época. Que nega achar que tudo era verdade, né? Mas enfim, olha só, fechando esse bloco agora, eu vou pedir para que o nosso querido amigo, o Lequinho, que já estava até falando aqui, que música você vai pedir, cara, e para quem você indica essa música? Eu indico essa música pro Joker, e eu vou pedir Don't You Want Me, do alguma banda aí. É uma banda aí? Como? Ah. É, de alguma banda aí. O nome da música é Don't You Want Me. Eu não lembro o nome da banda, mas é ideia. Não, eu já achei. Inclusive, está tocando já agora. A gente vai voltar depois no próximo bloco. Enfim, é isso. Vocês estão ouvindo a música que o Lequim pediu. Até daqui a pouquinho. Pimpolho. Oh, meu, vai se fuder essa internet lenta. Meu, como é que era o nome daquele site? Universitariasburraspeladas.com? Não, pé. Universitárias... Como é que era mesmo? Alô, boa tarde. O senhor poderia me dar um minutinho da sua atenção? Fala, fala. Pois não. Meu nome é Andrade. Eu sou o diretor adjunto do Centro de Estudos e Núcleo de Pesquisas Patológicas Endêmicas e Doenças Transmitidas por Animais Silvestres e Não Silvestres da América Latina. E nesse próximo dia 20, nós e todo o grupo de estudiosos, pesquisadores e simpatizantes estaremos fazendo uma grande festa em comemoração do nosso 100º caso de cura no Brasil. E gostaríamos de confirmar a presença do senhor e a sua família. Vai ser uma festa muito animada. Nós já temos a confirmação de várias personalidades. 58, como 59, o... um minuto. Tchau, amigo. Meu, pedi um minuto, levou, meu. Onde é que eu tava mesmo? Universitárias burras, meu. Deixa eu ligar pra Almeida, meu. Almeida sabe. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. É isso aí, 11 e 1 da noite. Você ouviu aí Don't You Want You, a música que o Lequinho pediu e indicou ao Joker, né? E nesse bloco nós voltamos aqui com o podcast Banco de Cérebros, que na verdade está hoje no estilo rádio. E a gente vai falar agora nesse bloco sobre as rádios que a gente curtia. Afinal, nós jovens, né? Aqui a maioria tem no médio uns 20 anos e tudo mais. A galera não escuta a rádio. Vocês que pensam que a gente nunca chegou a escutar, a gente já curti alguns programas e a gente vai falar aqui deles. Eu queria começar com o nosso, aliás, que já pediu a música agora, é Lequinho. Cara, eu comecei a ouvir rádio. Na verdade, eu ouvia rádio desde pequeno, que eu ouvia jogo com meu avô, assim, quando eu não passava na TV, a gente não tinha TV a cabo, então a gente ouvia jogo. Eu odeio o Oscar Ulisses, porque ele grita gol quando não é gol. Eu tenho gol, que falar isso. Gol, mas foi pra fora do gol! É sério, ele faz sacanagem. Vai a merda! Eu sempre pensei que rádio, assim, de tipo, jogo de. Sempre pensei, assim, que. Tipo, futebol, assim, no rádio, por exemplo. Só pra quem é bastante fanático, né? Porque o cara fica falando assim rápido, tipo, eu não consigo entender nada que ele tá falando, sabe? Aí a pessoa entende o gol. É no fim do jogo, né? Que rola um vale tudo, Gil. Vale tudo, Gil, caraca. Eles são dos clássicos da rádio, velho. É que sacanagem. Não teria, hein? Teria, hein? Mas cara, eu comecei ouvindo. Eu comecei pra ouvir jogo de futebol e depois de um tempo eu comecei a ouvir música. Aí eu ouvia mix, ouvia. 89 ainda não era a 89 que é de hoje em dia, que é a rádio rock. Kiss, 89 não era. Não é mais. Porque 89 era uma rádio rock, virou uma rádio aí, pop. Aí hoje a rádio 89 na internet é de rock e no rádio mesmo é evangélico. Ah, é? Nossa, caraca, olha a evolução da rádio, velho. Mas eu gostava, sempre gostei mais de rádio AM, assim. Eu gosto de madrugada, pelo menos, de ouvir noticiário, essas coisas. Eu sou meio velho. Muito underground. Eu gosto de ouvir noticiário. Não, é velho mesmo. É que eu dormia com meus avós, então eu gostava de hoje em dia não tem, né? Na rádio FM, pelo menos só tem a CBN, aí eu ouço às vezes. É legal. E eu ouço a BBC, que é de Londres. Meu Deus, de Londres. Ai, porque eu já fui a Londres, eu visitei o lugar. Ai, que eu tava andando de repente, nossa, estou no cenário da origem, né? Ai. Vai ter a foto aí, eu vou colocar a foto da origem, pra... tá no cenário de Doctor Who. Não, aí você forçou. Não, aí você forçou, mas enfim. Tá, aliás, não, você que está aí, cara, qual que foi essa experiência com a rádio? O que você ouviu? É o Léo Neves! Tipo, a vinhetinha soltada, vai, Léo. Ah, que eu sempre mais ouvi em rádio mesmo foi por influência dos meus pais, do meu irmão, foi remix, e muitas vezes eu acabava ouvindo música antiga na Alfa FM, até na 1 e tal, porque... Alfa FM. Então eu acabei sempre tendo essa predisposição a gostar mais de música antiga, né, anos 80, 70... O noticiário é só acabou rádio, vindo, né? Sim. E a Alfa Antena 1. O noticiário pra mim só acabou vindo recentemente, que eu passei a ouvir a CBN com mais frequência. Porém, eu já ouvi uma coisinha ou outra também na rádio com meu pai, quando ele trocava de vez em quando de rádio. E essa é mais ou menos a experiência que eu tive inicialmente com rádio. É, tipo, aliás, o Léo falou agora de músicas das 80, tudo, a gente tá até tocando algumas aqui, né? É tipo, eu sempre que eu ouvia rádio, eu achava, aliás, eu já me coloquei como o próximo a falar de rádios que eu ouvia, mas enfim. É, sempre quando eu ouvia rádio, eu gostava assim que de madrugada assim tocava algumas músicas. De madrugada não, acho que mais à noite mesmo, às 10 horas da noite, quase meia-noite, tocava umas músicas bem anos 80, assim, anos 90, e tipo, era antes de eu ter internet ou qualquer tipo dessas coisas, aí eu ficava ouvindo, eu achava, eu fazia as coisas que, sei lá, tinha pra mim ali. Aí via uma TV parabólica e via a rádio, e enfim, eu lembro que eu ficava lendo quadrinhos enquanto ouvia a rádio. Eu lia bastante quadrinhos da Turma da Mônica, né? É, ouvindo música dos anos 80 que tocava bastante, assim, na rádio e tudo. E aí, mais futuramente, assim, sabe, meados de 2010, uma coisa que eu lembro foi que quando eu ganhei meu primeiro computador, era uma bosta, porque era um computador que a CPU era no monitor, sabe aquele computador horrível, da Positivo, que eles lançaram uma vez? E aí, logo no primeiro mês, o computador deu problema. E aí, tipo assim, eu tava sem fazer nada, né? Tipo, porra, tava com o computador e fiquei um mês e, pô, parei de usar. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu ficava à noite, no tempo que eu ficava na internet, né? Eu ficava ouvindo rádio, né? E aí tocava aquelas músicas de 2010, assim, sabe? Acho que era 94, se não me engano. Acho que era 94 mesmo, de Bauru, que é a cidade onde eu moro, né? E aí tocava bastante aquelas músicas de 2010, assim, aquela, sabe, Lady Gaga, sabe? Olha, cara, quando surgiu Lady Gaga, que a gente surtiu no... Surtiu. Sutilmente surgiu a Lady Gaga. Quando ela surgiu, né, que a gente até citou no cast de Vergonha, cara, toda hora Lady Gaga na rádio, né? E depois, já em meados de 2011, eu tava com internet e tudo, eu comecei a ouvir o programa na rádio, o Pânico na rádio Jovem Pan. Só que como eu estudava tarde, né, e o programa, acho que ainda hoje, hoje em dia eu já não escuto mais, mas começa meio-dia e termina às 2 horas da tarde, eu não podia ouvir no horário, então eu baixava, tinha um site que hoje em dia não tem mais, que é o Universo Pânico, que era específico do Pânico na rádio e na TV, e eu baixava lá. Aí, tipo assim, eu ouvia a rádio baixado como se fosse um podcast, sabe? Então eu ouvia as edições do programa, isso cortados comerciais, tudo. Mas eu ouvia. Depois, aí ficava jogando Minecraft e ouvindo. Olha que legal, que né? Que felicidade. Que felicidade. Mas foram os contatos que eu tive com a rádio. Foi pouco, assim, sabe? Comparado ao que, tipo, de ouvir programas, tipo... a última vez que eu lembro foi que ouvi uma música só, tipo, do celular, assim, sabe? Era uma música do Kasabian, foi assim que eu conheci a banda. Mas, enfim, Zurzinho, cara, qual que foi seu contato com a rádio? Não profissional. Exatamente. Ah, obrigado pela distinção. Então, as primeiras experiências que eu tive, desde que eu tinha uns 10, 11 anos, eu gostava muito de ouvir jogo na rádio. Então era Jovem Pan, Bandeirantes, era José Silvério, Ulisses Costa, era esse cara. José Silvério é muito clássico de rádio, melhor narrador esportivo da história do Brasil, sem dúvida. E, tipo, era tipo, ficar domingo de madrugada com o rádio assim do lado da cama, ouvindo Flávio Prado, esses caras comentando a rodada. Aí tinha as vinhetinhas clássicas da Jovem Pan. Tinha os anúncios, Dreyer, deu duro, tome um Dreyer, esse macio e reanima. Então era. Era muito bom. O que eu gostava era aquele lá do Café com Bobagem, Doutor Pimpolho. O Léo vai lembrar, cara. Chuchu, beleza. Ah, exatamente. Hoje em dia tem de massa pra rejunte também. O homem, o incrível rosca. É muito ruim, cara. Incrível rosca. Era muito ruim. O homem cueca. O homem cueca, exatamente, porra, cara. Mano, a gente interrompeu o Zorzinho, continua o Zorzinho. Cara, basicamente isso, cara. Tipo, de madrugada, ouvindo domingo de madrugada, a análise da rodada com esses caras, a narração quando não tinha nada. Quando não passava jogo do Palmeiras na TV, como na época ainda não tinha conhecimento de TV paga, não tinha como pagar ainda, era a rádio que salvava. E, tipo, aqui na minha cidade tem a Rádio Jauense, a Rádio Piratininga, que são bem antigonas. A Rádio Jauense foi uma das primeiras rádios que surgiram no Brasil todo, foi a primeira rádio das Coligadas, que foi uma puta de uma rede de rádios do Brasil. Então tem história, rádio, tanto da minha cidade aqui, cara, hein? O povo de Jaú é muito ligado em rádio e as duas rádios daqui fazem muito sucesso. Eu já tive a oportunidade de conferir como é feito, né, programa de rádio, tudo, porque meu pai, ele tem um programa de rádio na cidade de Pirajuí, né, aqui no interior de São Paulo, e é um programa de rádio sertanejo, que ele faz geralmente aos domingos, e enfim, ele... Assim como nesse sentido que a gente tá fazendo aqui o podcast, ele conversa com os ouvintes, ele dá prêmios, assim, pra galera, ele toca bastante música sertaneja, que é o, né, é o estilo do programa que ele faz, vai, né? Vai pro Rafael, chama Emílio Surito, né? Não, não. Pois é, cara, e, tipo, é um programa, tipo, ele me levou, né? A partir disso ele me levou na rádio pra conferir como que era, e eu aprendi a mexer nos controles, né, e desligou tudo, desliguei tudo, e eu ia chegar nessa parte, tirei a rádio do ar, muito esperto, né, o cara, tipo, é sério, tipo, me colocaram lá pra, tipo, fazer o programa, né, de mexer no, de tocar música, esse tipo de coisa, né, e era nos programas... Que legal. O ouvinte tá ouvindo. E agora o vencedor da super promoção aqui, que vai dar R$5.000 em prêmios, é a senhora. Aí o Rafael aperta um botão lá na rádio. Cai tudo. Não, cara, que foi vergonha aquele dia. Que eu tava mexendo nos botões, tudo, tocando música, e era um estilo de programa bem básico, assim, falava um pouquinho, assim, era uma radialista, né, que tava fazendo o programa ali, tocando algumas músicas, esse tipo de coisa, e aí, de repente, entre tocar música, tudo, aí eu fui apertar um botão, assim, aí, tipo, apareceu um negócio lá, né, aí, sem querer, pra fechar, eu apertei Enter. E, tipo, não podia apertar Enter naquele programa, senão fechava. E fechou, e tirou a rádio do ar. Caraca, aí depois Rafael é um revolucionário e não sabia. Parabéns pro Rafael, né? Veja só você. E aí ele, tipo, a moça pegou e colocou a rádio de volta, tudo. Mas, tipo assim, é uma... Pra quem faz rádio, assim, sabe? O cara tem que ter uma manha, assim, sabe? De mexer em todos os comandos pra colocar música, tipo de coisa, no programa, no computador, desde a mesa de som, né? No painel, desde falar, né, com o pessoal. E, enfim, tem todo um esquema, tem o telefone que tem lá. Tudo gravado, né, da rádio, tudo, as ligações, tudo, pra, se por acaso der algum problema, né, pra aparecer polícia lá, por exemplo, tá tudo gravado, né, e, enfim, é bem legal. Ah, mas você apagou. Não, como assim, quer dizer... Ligue 9299. Pode perguntar. Eu não entendi essa... Não, é que, tipo, gravado, assim, se tiver algum problema, se falar alguma... Se der merda, dá pra você entregar pra polícia, tá? Exatamente, então, tem que estar gravado, é lei, sabe? Não tá gravado, tipo... Ah, sim, assim, gravar... Isso é lei, senhor Leonel, o senhor não respeita a lei, senhor Leonel? Exatamente, é, tá gravar as transmissões, né? Depende de quais leis nós estamos falando. Oh, caralho! Receita Federal, tá? É esse o cara que pede é proibido proibir. É, exatamente, proibido pra namorada. Tá vendo? Não, coerente. Ô, Joker, aliás, qual foi a sua experiência? A gente tava no assunto, né, de experiências com rádio. Qual foi a sua experiência com rádio? Eu acho que eu comecei a ouvir rádio com uns 7 anos, sei lá. Que eu comecei ouvindo bastante o Pânico, né? Na rádio. Ah, o primeiro programa de rádio que eu ouvi. Sim, eu ouvi. Eu gostava bastante. Eu acho o Emílio um dos melhores humoristas do Brasil, assim. Né? Sim, é bem... Hoje o programa é... Hoje o programa é bem fraco, assim, porque também tem muita gente e tal, e virou mais programa de entrevista do que programa de rádio. É, quando eu ouvi em 2011, já era bastante de entrevista, assim, mas você ouvia quando? 2005, 2006, por aí. Ah, sim, você ouvia, tipo, época de ouro, né? Inclusive, tem um vídeo, se puder pôr no post aí, que chama Muda Brasil, Muda pra Beverly Hills, que é os planos políticos do Emílio, pra, se ele fosse político no Brasil, é muito bom. Vou até mandar o link aqui. Tá certo. Depois eu continuava ouvindo bastante rádio, assim, bastante de madrugada, por causa que tocava umas músicas mais antigas e tal. E lá pra 2011, por aí, 2010, 2011, eu comecei a ouvir dois programas de rádio. Um é o Oráculo, que era o programa do Ronald Hills. Que era um programa que as pessoas ligavam pra fazer pergunta pra ele e tal. Acabou em 2012, quando ele foi pro CQC, era bem da hora. E um que eu escuto até hoje, que é o Pretinho Básico, que é um programa lá do Rio Grande do Sul, que é o programa com mais audiência na rádio no Brasil, no horário deles, né? Eles têm duas edições, uma ao meio-dia, uma às 18 horas, eu acho. E... é, sei lá, é mais isso que eu ouvi, assim. E fora muito, básico, mas eu ouvi muita coisa na... é um programa de humor. Programa de humor. Ah, é, eles têm meio apegado do que era o programa do Pânico antes. Sim, sim. Exatamente. E rádio na internet também. Depois que eu descobri que dava pra ouvir rádio em outros países e tal, eu comecei a ouvir bastante rádio na internet. E uma que eu ouvia bastante era a Bandit, que era uma rádio lá da Suécia, que só tocava metal só e tal. E, tá vendo? Ele é underground, né? Puta que pariu. Isso é underground, eu falo do Lequinho, eu ouvi na M. Isso aí é Secult. Caralho, hein? Tipo, eu escuto uma rádio russa, né? Tipo, caralho. Chega na escola, você já escutou a Bandit? Ai, caralho, que é isso, né? Tipo, rádio, não escuta nem aqui no Brasil, escute a Bandit. Oxi. Mas, enfim, galera, o Zerzinho eu perguntei, né? Sobre... você falou, né, Zerzinho? Da rádio que escutava. Sim. Ah, sim, beleza. Merda, ah, sim. Agora, fechando esse bloco, eu vou pedir para o Zorzin para indicar uma música. E, além disso, é, para quem, tipo, no caso, pedir uma música, né? E para quem ele indica também a música, Zorzin. Então, clima de... chega na madrugada, aquele clima de rádio romântica. Vou indicar pra minha namorada querida, Always. Eu? Bom Jovi. Ah, tá, achei que era Always a Saliva. Tipo, nada a ver, né? Não, cara. O programa de rádio que não toca Bom Jovi não é um programa de rádio. Exatamente. Não, o programa... só falta Guns agora. Pô, não, cara. Mas enfim, olha só. Zorzinho pediu aí Always, do Bom Jovi. São 11h19 da noite. É isso, a gente volta no próximo bloco. É isso aí, galera. Escutem a música. You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will we'll be right back. Essas histórias idiotas de mais uma racinha. Você está cansado da mamãe? Ih, você não quer sair ou ler um livro? Digenatron, o Arcade vem para sua sala sem um velho estranho te convidando para ir ver um cachorrinho na van dele. Nossa, que legal! Com Digenatron, você pode jogar videogames como se estivesse no fliperama. Digenatron! Que legal! O Degenatron tem três jogos excitantes, incluindo Defensor da Fé, onde você salva os pontos verdes com seu fantástico quadrado vermelho. Paraíso dos Macacos, onde você balança do ponto verde com seu macaquinho que era um quadrado vermelho. Ou o Penetrador, onde você enfiava pontos verdes muito fundo dentro do misterioso quadrado vermelho. Uau! O Degenatron é o realismo do arcade na sua sala. Ele ainda aceita moedas, e um homem estranho e suado vem coletar toda sexta-feira. Degenatron! Degenatron, combatendo o mal do tédio. Eu nunca mais vou pra escola de novo. 11h21 da noite, voltamos aqui no nosso novo bloco e Lequinho vai se despedir, né? Lequinho tem que sair nesse momento. Tenho que ir embora. Tem que ir embora. Para missões. Exatamente. Enfim, obrigado aos ouvintes. Continuem com um excelente programa. E é isso aí, boa abraço noite. Abraço, falou, cara. Próximo cast, tamo aí? Tamo, estamos aqui. Tamo aí, porque você tá sussurrando no microfone. Vai imaginar isso. Ah, tá sujando tudo. Para de fazer isso. Para, cara, vai. Tá sujando toda a mesa. Vai, vaza. Se é pra ir embora, vai logo, vai. Pronto, vou embora. Mas enfim. Então, galera, acho que a gente podia falar sobre as características do rádio, né? Até porque eu até tinha falado que tive experiência de ver como funcionava a rádio e tudo mais. Enfim, das características do rádio que a gente pode falar, primeiro, tem que sempre ter o radialista central, né? O cara que, independente do seu programa com várias pessoas, vai ter que sempre ter o apresentador. Né? Acho que até porque não teria como existir um programa sem nenhum apresentador, né? Seria difícil no caso. Mas geralmente as rádios, além de ter o padrão, tem sempre os programas que geralmente dão preferência a tocar músicas, né? Tem também os programas que, além disso, tem a parte de notícias, né? Tem sempre os blocos que nem a gente tá fazendo nesse cast, que é tocar algumas vinhetas, tem uma participação especial de alguém. O rádio é o veículo de comunicação mais rápido do mundo, né? Mesmo que a TV e a internet sejam mais famosas que o rádio ainda tem a instantaneidade imediata. Quando alguma coisa acontece, a pessoa só tira a música, entra no ar e boa, no mesmo momento você tá falando o que aconteceu. Se começar uma invasão alienígena agora de verdade dos Guerras dos Mundos, o cara que tá lá na rádio simplesmente tira o que tá no ar, manda, pega o microfone e começa a falar. Enquanto na TV, se tiver um programa gravado, tem que preparar um repórter, tem que ir pra um estúdio, ligar todos os equipamentos. É algo que demora mais. Sabe que é legal, assim, desculpa te interromper, mas pelo menos na rádio que eu fui, como funcionava? É, tem a parte dos comerciais, assim, das vinhetas e tudo que toca entre os blocos, né? Aí tem um bloco que o radialista fala, toca uma música, enfim, e depois vem a parte dos comerciais em que toca anúncio da padaria do Sr. Zé, enfim. Isso daí tudo é num programa que tem uma lista de áudios que vão ser colocados em fila, né, em sequência. Aí ele vai lá e para a música, reduz a parte do volume, é toda feita no painel, né, ele reduz no painel, desliga o microfone, enfim, aí ele solta uma fila de áudios que, assim, tem a parte do horário, né, ali ele pode muito bem falar o horário, tipo, são 11h25 da noite, que nem tá sendo agora, mas ao mesmo tempo ele também pode soltar o botão de horário que fala o horário daquele momento, né, tem a vinheta, e aí depois da vinheta do programa tem uma fila de áudios que aí vão todos comerciais, tudo, tem algumas vinhetas mesmo que ele pode tocar, a vinheta geralmente do final do programa ele coloca ali na fila, né, ele tem a possibilidade de alterar a fila, né, dependendo do horário que ele tá fazendo isso, né, enfim, tem um tempo cronometrado ali, né, e nesse tempo ali é o tempo que ele vai no banheiro, né, joga uma água na cara, tipo, relaxa, né, tá tocando uma música. Instantaneidade, o discurso tem que ser conversado, não pode ser um discurso tão lido, tem que ser algo conversado, tem que ser algo impactante, tem que ser linguagem dinâmica. Tem que ser direto, curto. Seja, isso, a pessoa não tá tendo nenhuma imagem, então perder a atenção para qualquer outra coisa que esteja acontecendo ao redor da pessoa é muito fácil. Então o radialista tem que ser dinâmico, tem que falar rápido, tem que chamar atenção, tem que saber usar a entonação da voz dele para aquilo que ele quer passar, para saber passar a emoção daquilo que ele tá falando no momento. Exatamente, é. Então, e tem que tomar cuidado também, porque como é ao vivo ali, ele não pode falar besteira, que nem a gente tá, vocês estão vendo aqui que a gente tá errando bastante. Eu, por exemplo, né? Erro bastante o que eu falo, tudo, tem que tomar cuidado. Tem que ser um cara que tem um traquejo bom, diga, Léo. Não, sim, tem outra. Os textos pra rádio já são totalmente pré-edigidos. Sim, sim. Não, a tem gente aqui, a gente tá na improvisação, a gente tá falando aqui um pouco de cada coisa, tudo. Sim. Mas, além, lógico, dessa parte que o Zezinho falou, daquilo que você falou que ele tem que ter boa dicção, já tem todo um cronograma a ser seguido. Tem os tempos estipulados. Cada, se não me engano, notícia são quantos segundos mesmo? Acho que 30, não é? O máximo. Eu acredito que cada uma linha e meia são 2 segundos para ser lido. Então, aproximadamente uns 30 segundos por notícia. Me lembrou, lembra do. Tem que tomar cuidado do que você fala também em opinião. Lembra do Milton Neves falando mal do Datena? Que o Datena invadiu lá. Meu, que birda é essa, mano? Mas que birda é essa? Mas que birda é essa? Isso daí foi uma lenda. Caralho, isso daí foi uma coisa da rádio que aconteceu recentemente. É muito legal, cara. Tem que tomar cuidado no que você fala, né? E tipo, tem uma coisa do rádio. A Jovem Pan criou um modelo de notícia que é seguido por praticamente todas as rádios no Brasil hoje, que é o modelo do texto manchetado. Porque o que acontece? No rádio impresso, que foi a primeira forma de jornalismo que surgiu antes do rádio e da TV, era só jornal impresso. Então, no jornal impresso, a notícia é escrita em pirâmide invertida, que um resumo simples é o fato mais importante em cima e vai decaindo até o fato menos importante no fim da notícia. Sim. E a Jovem Pan criou um modelo do texto manchetado que não existe pirâmide invertida. O que eles fazem? Eles dão toda a notícia em forma de manchetes, costumam ser 2 ou até 1, faz diferença de jornalista, na rádio, e eles não leem, tipo, como se fosse uma notícia, eles falam como se todas as frases fossem manchetes. Então, toda frase tem alguma informação útil. E não tem uma informação mais importante ou uma menos importante. Todas as informações são importantes para entender aquilo. E aí fica um texto manchetado, informação atrás de informação, dado atrás de dado, informado na mesma escala. Por preferência pessoal mesmo, eu ainda prefiro aquela da pirâmide invertida, o lead, depois o pé, na LTC, né? E essa forma aí da Jovem Pan, eu acho que, apesar dela prender bem assim a notícia, né, porque você vai ter que ouvir ela do início ao fim, ela acaba não tendo aquele modelo, vai, desculpa, por não ser direto, acaba ficando muito, não sei, você acaba não captando não toda a mensagem. Um exemplo aqui, ó. Agora pegando direto aqui uma notícia do G1. um texto de impresso, que seria, tem a manchete aqui, que é avião de pequeno porte cai em BH e mata 3 perto da Pampulha. Aí vem embaixo logo o lead, um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na tarde de ontem em Belo Horizonte, tal. No lead tem o quê, quando, onde, porquê e todas essas informações básicas. E aí, conforme o texto vai passando, vai aparecendo informações de menor relevância. Sim. Então, no impresso, o mais importante fica lá em cima, e conforme vai descendo, é aquilo de menos relevância. Por quê? Porque se a pessoa lê só o que tá em cima, ela já entende basicamente toda a notícia. Certo, se você ler já o título e o lead, já era, acabou, você não precisa ler o restante. Basicamente. Enquanto na Jovem Pan, não, a Jovem Pan não iria ler dessa forma. A Jovem Pan iria fazer manchete atrás de manchete. Avião de pequeno porte cai em BH. Ah, mas é basicamente isso, cara. O rádio é criado uma linguagem especial pra ele, porque ele precisa ser mais dinâmico, até porque ele é dinâmico, ele é instantâneo. Sim. Ele é o veículo mais rápido. E é muito mais fácil entrar no ar no rádio do que na TV. Se você, tipo, acontece agora um mega assassinato no rádio, como eu falei, você tira a música do ar, bota o repórter pode estar de cueca. Ele vai no estúdio, liga o microfone e boa, fala. Enquanto na TV não, a TV tem que mandar um repórter até o local pra ver o que aconteceu. Isso. Aí tem que preparar a câmera, o sinal, preparar o estúdio pra dar a cabeça do boletim, que aí vai chamar o repórter, vai procurar entrevistado. Não, é, e os enviados de cada matéria também, ele tem a liberdade de estar entrando no ar a partir hoje vai do celular. Antigamente era por um telefone. Então, pra você ter uma notícia assim de caráter mais imediato ainda, o rádio é o esquema. E fora que o rádio é o meio de comunicação mais presente na vida do povo brasileiro ainda. É, exatamente, bem, né? Tipo, fácil, a galera ouvindo. Dirigindo, né? Tipo, você simplesmente coloca ali, tá fazendo almoço, por exemplo, tá ouvindo, sabe? Tá tocando na rádio. O rádio tá em todo lugar, né? A TV tá na sala, o computador geralmente fica no quarto, mas o rádio você pode levar no quarto, na TV, na sala, no banheiro, na cozinha. Tem pode celular, né? Tipo, tem em todo lugar, então, assim, você tem acesso, né? É onipresente. Aliás, eu até imagino que a evolução do rádio vai ir pra isso, bastante pra internet, sabe? Acho que o rádio não vai acabar, vai sobreviver na internet. Não, o lance é assim, já tem a chamada rádio digital. Sim. Só que pra você fazer essa transição da rádio convencional analógica pra uma rádio digital, onde vai ter que aparecer informação na telinha tal do rádio, onde você vê ali estações e aparece alguma informação, alguma chamada, algum nome da música, essa seria a tal da rádio digital. Só que pra troca do equipamento, troca das antenas e cada pessoa tem que trocar o seu rádio individualmente, acaba ficando um custo muito grande para um veículo que, apesar de estar presente aí há muito tempo, já está se perdendo a força dos patrocinadores. Já não está gerando aquela renda que rendia antes, na década de 40, 50, Rádio Sim. Nacional, Repórter Esso. E hoje ainda mais com a internet, putz. A Rádio AM vai acabar, né? É, entra no mérito também da migração da AM para FM. É uma lei que já foi adiada muitas vezes, por muitos anos, mas agora parece que é oficial, que a partir do ano que vem, toda emissora AM vai ter que mudar seu sinal para o FM. Falando em termos técnicos, isso vai melhorar o sinal, vai permitir que o sinal chegue mais longe. Então, o AM não vai mais existir. Mas isso, na prática, para muita emissora vai ser muito ruim, porque tem muita emissora pequena de AM que não vai ter condições de trocar todos os seus aparelhos para mudar para FM, então isso vai acabar fechando ou vendendo para uma emissora grande. Sim, isso vai fazer com que bastante emissoras acabem, né? Sim, isso. No caso, isso daí é uma faca de dois gumes. Para qualidade seria melhor, mas enfim, agora fechando esse bloco aqui, queria pedir pro último, né, pedir a música aqui, fora eu, ainda falta eu, né, mas vou estar pedindo no final, ha, né, o Joker, não, o Joker não, opa, é o Joker, não, sou eu sim, o Joker tá vivo, opa, esquece, no caso, Joker, pra fechar esse bloco, que música você pede pra quem você indica? Essa música vai pra todas as garotas do Brasil. Menor de 12. Isso daí não pode ser cortado. Não. Tá vendo? Olha as merdas que falam. Enfim, pode continuar. Eu vou indicar Mulher de Fases do Raimundo. Ah, cara, nossa. Clássico, Mulher de Fase, Raimundos, 11h36 da noite. É isso aí, voltamos no próximo bloco. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Da noite, agora é o final do nosso programa, o último bloco, e como de costume é a parte de indicações do podcast no estilo rádio. E além disso, você que comentou aí no nosso post, você que comentou seja no post do podcast no blog ou no do podcast no Facebook, vai ser lido aqui, citado. Primeiro gostaria de pedir indicação. Você já tem essas indicações, né, galera? Pelo amor de Deus. Peraí. Sabia quem que tem a primeira indicação, hein, galera? Eu tenho já, cara. Já tem, Zorzinho? Pra não falar bosta, eu preciso ver o nome seu. Tá, não, mas Zorzinho, começando, qual que é a sua indicação aí, cara? Já que a gente tá falando dessa parada de rádio, de informação, e a gente falou no finalzinho da migração pra rádio digital, pra rádio FM, eu vou indicar o livro do Jenkins, A Cultura da Convergência, que basicamente fala da mudança na vida das pessoas, na forma que elas obtinham informação. Era pra pensar que tá meio, tipo assim, tá no estilo rádio e tudo mais. Agora me lembrou a indicação de livros do Esquenta. Livros do Esquenta? Nossa, se Esquenta indicar um Jenkins com Cultura da Convergência... Pô. Não, mas indica, cara. A galera que vai lá é tudo cultzinha, tudo indica os livros cults, assim. Aí, galera, canta o fuck, mas tamo aqui, tô indicando aí H.G. Wells, né? Tipo, o cult pra caramba aqui, ó, a ficção científica. Então, e o livro basicamente fala disso. Fala da forma que as pessoas obtinham informação antes, a forma que as pessoas obtêm a informação hoje, o bombardeio de informação na vida das pessoas, como o conteúdo da TV... do rádio passou pra TV e depois como o conteúdo da TV tá passando pra internet. E como eu já citei nos meus textos que eu lanço no BDC, indico a todo mundo também ler aí o Por Trás da Mídia. Eu pretendo fazer minha tese nessa área e pretendo seguir carreira nessa área, e é isso aí. É isso aí. É, no caso aí, quem tem agora a indicação? O Léo Neves? Então, a minha indicação, eu queria muito seguir aqui aquela linha do pensamento que eu tava com Proibido Proibir, porém eu não vou entrar no mérito do político, né? Então a minha indicação aqui vai ser o manual de redação da CBN. Boa. Muito bom. Ele conta a história da CBN, a primeira rádio apenas notícia do Brasil, fundada em 1990, como qual é produzido o texto para rádio. E a minha indicação então fica por esse, pelo livro do manual de redação da CBN. Me enrolei um pouquinho nessa aí. Tá certo, esse daí é o Joker. Sua indicação, você tava pensando aí, conseguiu lembrar, rapaz? Não, consegui. Bom, uma coisa que eu já citei aí, mas escutem o Pretinho Básico, o programa de rádio. Ah, gostei. Tem duas edições por. Só uma aqui. Dúvida: esse Pretinho Básico é o mesmo cara que apresenta, é o cara que faz stand-up com esse nome? Não. Ah. Eles fazem umas peças de teatro também, mas não é não. Ah, tem um cara que faz stand-up. Um dos integrantes é aquele cara que fez um vídeo que ficou bem famoso, que ele pergunta pras pessoas se elas são usuárias de Crocs e tal. Caraca, eu não conheço esse vídeo, mas beleza. O feed conheço. E o outro é um podcast que chama Welcome to Night Vale, que eles fingem que tem um programa de rádio de uma cidade fictícia. E é meio humor, meio terror, assim, homenageando Guerra dos Mundos, do Orson Welles. Então. E não é da Noruega, não, né? Não, é americano. Mas é americano. Pra quem não entende inglês, tem legendado também. Ah, caralho, podcast legendado, aí sim. Mas tem no YouTube, né, então, pelo jeito. Tem, sim. Ah, tá, claro, faz sentido. A minha indicação, eu vou até citar uma rádio que eu curto pra caramba. Eu vou indicar a rádio Flash FM do Vice City, do GTA Vice City. Curiosamente, eu vou indicar uma rádio que ela é fictícia, mas ela existe no jogo. E, cara, os clássicos que tem naquela rádio são sensacionais. Né? No caso, eu vou pedir até tem a parte da. Eu pedi a música, né? Eu sou radialista, mas vou estar pedindo uma música também para finalizar esse cast. E vou pedir uma música da rádio. Mas escutem, eu vou até colocar o link aí no nosso post da rádio Flash FM, porque é a rádio que toca músicas pop dos anos 80, e tipo, as mais clássicas, Talk Talk, qual que era a música? Michael Jackson também, tá? Até perdi a voz e eu não posso cortar porque é rádio. Michael Jackson também tá na Flash FM. É uma rádio que, tipo assim, eu jogando Vice City, pô, ela não saía daquela rádio, sabe? Tinha V-Rock, tinha as outras rádios bem maneiras. Só que, cara, muito legal essa rádio Flash FM. Eu vou colocar aí no post. E, enfim, nesse final do cast, eu não vou esquecer, né, de estar citando aqui. Aliás, a gente teve alguns comentários aqui. O Gilberto Fernando, né, ele comentou no cast de Vergonha 2, Maldito Passado, que foi um cast muito legal. Eu, o Lequinho e Zorzinho não, Joker. Tô confundindo o Joker com o Zorzinho, cara. Nossa, que vergonha. Mas ele deixou o comentário, ele fez aquilo que a gente sempre pede no final dos casts. Deixe seu comentário e ele comentou: cast hilário, mas muito legal. Como assim? Cast hilário, mas muito legal. Ele não gostou de ser hilário, mas achou legal. Achou legal. Cast hilário, mas muito legal. Que não gosta de rir. Foi hilário. Exatamente. Você que não gosta, né? Não é ideia ruim repetir tema, não. Tem que repetir o tema de mudar o final dos filmes. A gente fez o cast de Foda-se o Roteirista, Eu Faço Melhor, né? Com o cast antigo até. Mas lógico, contra os filmes. Continuem assim. Gilberto, primeiramente, valeu, cara. E, pô, o tema que a gente fez isso daí de mudar o final dos filmes, acho que não tinha nenhum dos integrantes que estão participando aqui hoje, era outra trupe do BDC. Inclusive, tem integrantes que eu matei, né? Mas peraí, o tema não foi coisa que a gente tinha vergonha? Não, mas ele falou que tinha que repetir. No caso, a gente não repetiu o tema, tá. Sua inteligência. E aí ele tá pedindo pra gente repetir esse tema. Nossa. Quem sabe a gente... Caraca, que eu ofendi o cara aqui durante a rádio. Nossa, você viu, né? Polícia Federal tá passando. Uma rádio católica. Católica, cara, falando uma parada dessa. Olha só, é, valeu mais uma vez. Tradicional. Exatamente, valeu mais uma vez, Gilberto. É, no caso aqui, é, a gente vai, quem sabe, futuramente a gente possa estar fazendo uma nova versão com os integrantes agora atuais do BDC, né? Os fixos, né? Se pegar eu e o Joker, a gente pode fazer um podcast de doença todo mês que vai ter novidade. Todo dia acontece uma besteira. E aí, tipo, e é, no caso dessa vez aí vai ser uma outra versão sem a Giovanna, né? Que boa. Participou de um que é boa, melhor ainda, né? Porque fica desejando mal pros não outros. Não ela, pelo amor de Deus. Não ela, é. A ideia. O Zorzinho me deu uma ideia, cara, um tempo atrás, que eu vou um dia executar ela, que é o dia que eu tiver muito doido, bêbado, eu vou comentar notícias. Nossa, cara. Nossa. É, chama Repórter Bêbado, era um quadro do Oráculo. Tinha. Ah, é? É. Tá achando que é original, né, rapaz? Não achei, não disse que era original, mas uma boa ideia, comigo comentando. Aliás, mais do que o Gilberto, tem um comentário aqui do Hélio Haroldo, que é um grande ouvinte do Pipe Bob, né? Veio migrar aqui pro Banco de Cérebros também, Pipe Bob, o podcast do Joker e do Lequinho. Ele comentou, adorei o filme também, isso no cast de King Fury, né? Esqueci de citar, foi o cast 33, foi o último. É, achei o look muito legal e tem potencial pra virar um bom longa-metragem. Abraço a todos e continuem com um ótimo podcast. Obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário. Tá vendo, galera? O Gilberto e o Hélio são pessoas que fazem o que a gente pede, cara. Dão o seu feedback. A gente sabe quem tá ouvindo a gente. Isso é muito importante. É, no caso aí, durante o cast, nós tivemos nossas pausas, né? Recadinho da galera aí que ouve. Enfim, é mais... Inclusive, tem boatos aí que quem comentava ganha a camiseta no fim do ano. E quem tá ouvindo, né? Aqui a rádio. Comente no nosso post, tá? Ou até mesmo num compartilhamento do podcast no Facebook ou Twitter. Twitter também a gente aceita, muita gente vai lá e curte os nossos podcasts, né? É, no caso lá, ele é compartilhado no Podflix, no U-Turner. Se você curtir lá, a gente vai saber pelo Twitter também. É, mas enfim, galera, é isso. Valeu pelo feedback quem deu, o Gilberto e o Hélio. E... Bom, nesse final de cast, é, eu convido mais uma vez a galera a comentar como fizeram o Gilberto e o Hélio. E tem nossas redes sociais também, o Facebook, o Twitter, o YouTube. É, o Orkut não tem mais, infelizmente, mas já teve. Eu tenho um print pra provar. O Instagram também, tudo /Banco de Cérebros. É, eu vou ter aí no post pra galera acompanhar nossas redes sociais. E mais que isso... Acessem nosso site também, o bancodecérebros.com.br, que a gente vai estar sempre tendo novidade. Enfim, estamos chegando aí, estamos no meio do ano, ainda tem mais metade do ano pra gente seguir, então vai ter bastante cast, bastante novidade, enfim. É, galera, fechando aqui o cast, tem a minha parte de pedir música, são 11h51 da noite, e eu vou pedir a música do Talk Talk, que eu preciso pedir ajuda aqui os universitários para poder pronunciar o nome. É, opa, vamos ver aqui. É, vamos lá. Talk. Talk, quem é? Talk. Life's What You Make It, que toca na rádio Flash FM, que eu indiquei aqui. Ah, tá ótima a pronúncia. Eu pronunciei bem, cara. Pior que eu tô impressionado. Mas, cara, é muito legal a rádio. Aliás, as rádios do GTA tem várias, né? Não é só a Flash FM. Tem outras também de outros. Pô, eu curto pra caramba a Radio X do GTA Vice City. Puta, curto que a Rebel Radio. Rebel Radio. Que, aliás, vamos citar aí as rádios do GTA. É, que vocês curtem, galera. Tem a Kay Rose, né? Que a galera diz que escuta bastante. Exatamente. Quando chega nas cidadezinhas, assim. Eu sempre escutava a Radio X. Que era tipo, tocava bastante. Eu me tornei fã de grunge e conheci minha banda favorita lá. Ouçam aí, galera. Terminou mais um podcast Banco de Cérebros. A gente volta no formato normal, próxima edição. Se você curtiu ou não curtiu o cast, enfim, comente aí, galera. Grande abraço e até mais. Falou. Tchau. Tchau. termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.